De ti he de tamelán a prudencia, a resistir as ofensas até que en tua fúria corrías. E aqueles que eu vi levantar falsos testemunhos, eu os vi cair por sua própria arrogância. A vigorna do Senhor é a luz da verdade, raio que expõe os riscos do poder e denuncia. Conhecimento, descobres a intenção. Quem entrega ou acumula dons concedidos, quem faz do mestre juiz dos espíritos, ou quem facilita excessos juvenis. A que não mereça viver, dizíamos, Cungueró e Rutânio ao condenar um perverso. Mas a justiça dos homens é banal para quem escreve a trama do mundo. Viver.